Somos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Oh, oh. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viver em mim. nome de Jesus, de Jesus.